5 mil pessoas manifestaram-se em Mirandela contra a incompetência de quem nos governa. O protesto que juntou mais de 5 mil pessoas em Mirandela esta manhã, teve uma adesão massiva com mais de 80 associações agrícolas do norte do país e também da região de Trás-os-Montes. Com pessoas vindas de outras zonas do país, incluindo Minho, Beiras, Ribatejo, Alentejo e Açores. O setor agroflorestal está unido nas críticas às políticas e medidas erradas que têm sido tomadas pelo governo e que prejudicam gravemente a agricultura nacional. O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, Eduardo Oliveira e Sousa, diz que esta manifestação mostra que o setor e o país estão profundamente cansados das promessas que têm sido feitas aos agricultores e que não são cumpridas, como vemos pelos múltiplos anúncios que a senhora ministra da Agricultura vem fazendo aos muitos milhões, que diz estarem disponíveis para o setor, mas que teimam em não chegar ao terreno numa altura em que estamos sufocados pelo aumento dos preços, dos fatores de produção e ainda abraços com as consequências da seca e dos incêndios. Todos os dias há promessas de 300 ou 400 milhões de euros para ajudas, mas são sempre os mesmos e não saem do papel. Os agricultores portugueses continuam à espera dos quase 1.300 milhões de euros de fundos comunitários e que têm o direito a que sejam pagos. Mas a espera prolonga-se e estamos saturados. Saturados da incompetência de quem nos governa, que mantém os agricultores à margem das grandes decisões que afetam o setor. Temos um plano estratégico da política agrícola comum que foi desenhado de costas voltadas para o setor e que não serve à agricultura portuguesa, sempre em constante desvantagem competitiva para com os outros mercados concorrentes, nomeadamente Espanha. Temos uma ministra da Agricultura que aceita sem pestanejar o desmembramento do seu ministério e a extinção das entidades que garantem a proximidade com os agricultores e com o mundo real. É o completo desnorte e os agricultores portugueses estão cansados, sentem-se abandonados, mas nem por isso desmobilizam. Esta grande manifestação do setor em Mirandela mostra que não baixamos os braços e que temos força para nos fazermos ouvir. É o que vamos continuar a fazer ao longo do próximo mês, com mais ações de protesto em vários pontos do país. Mas ainda faltam. A política agrícola não se esgota com aquilo que ela já fez. A política agrícola tem mais que para fazer. E esse mais para fazer está em risco de voltar para Bruxelas. Não é admissível. E depois, há mais outros instrumentos que ela não foi capaz de implementar, nomeadamente ao nível do PRR, que não tem dinheiro para a agricultura, não tem dinheiro para infraestruturas. O Trás-os-Montes, onde nós estamos, precisa de pensar no futuro, de modernizar, de aplicar tecnologias, de intensificar a proximidade com a Espanha. Tudo isso está por fazer. Qual é a realidade mais concreta dos agricultores nacionais? Ao dia de hoje, o que é que está em risco na agricultura nacional? A aplicação das verbas da política agrícola comum. Ainda começou agora um novo período e as regras não são conhecidas. A única coisa que sabemos é que, muito provavelmente, os agricultores, todos estes milhares que aqui estão atrás de mim, vão receber menos do que recebiam. E o dinheiro não é dinheiro do Orçamento do Estado, é dinheiro de Bruxelas. Portanto, a arquitetura, chamada arquitetura verde, foi mal construída. Não teve a aplicação conforme os agricultores reivindicaram. E o tempo está a passar e as coisas mantêm-se. Ou pioram. Nem sequer secretário de Estado temos. Quando havia três secretários de Estado, agora não temos. Não temos florestas, não temos água, não temos animais. O que é que querem fazer mais para destruir o Ministério da Agricultura? A posição da CAP que está por trás deste início dos protestos dos agricultores que vão passar não só por Mirandela, mas também por Castelo Branco no dia 30 e depois no dia 9 de fevereiro em Porto Alegre. Estes protestos são regionais, mas trazem gente de vários pontos do país numa tentativa de alertar o governo para a alteração então dessas políticas que faltam para a agricultura. A ministra da Agricultura e da Alimentação garantiu que o governo quer estar junto dos agricultores no final do Conselho de Ministros. Maria do Céu Antunes reagiu a este protesto de quinta-feira. Em relação à manifestação que hoje mesmo se deu em Mirandela, é que nós estamos a trabalhar e estamos a trabalhar desde há 3 anos esta parte para a conclusão da reforma da política agrícola comum, que aconteceu no primeiro semestre do ano passado, depois, 2021, peço desculpa, depois porque apresentámos o plano estratégico da PAC em tempo recorde, fomos mesmo dos primeiros Estados-membros a ver o seu plano estratégico aprovado e estamos neste momento já em condições de o poder implementar. E é nessas condições que nós queremos estar junto dos agricultores, aliás, como estivemos durante este Conselho mais próximo, nestes territórios vulneráveis, onde, pelas mãos deste Governo, no ano 2022, mais 1.400 agricultores, mais 35 mil... Ouvimos a reportagem do Porto Canal. Hectares de território que nunca tiveram apoios ao rendimento puderam candidatar-se pela primeira vez e poder com isso desenvolver económica, social e ambientalmente estes territórios.